quanto o rap é fazer a mudança. É liberdade de expressão, ainda há uma esperança de fazer algo melhor e evitar o pior. Abra a mente, maloqueiro de maior ou de menor, residente ou primário, na banca, no colotário, seguindo a ética dos revolucionários. Não aceitamos injustiça, o que funciona é o certo. E a morte é desrespeito e ela está sempre por perto. Engatilhe raciocínio e adquire inteligência. Use a cautela e a experiência. Na escola da rua é rígida a disciplina. Postura e caráter é o que predomina. O rap não é moda e verdadeiro e tá no sangue. Favela Mafia tá formado, time é nossa gangue. Nossa voz no ar, vamos que vamos avante. Habilitados para a profissão, perigo constante. A rima é um tiro e o som é uma rajada. Vai segurando que é de graça pra fazer um rap bom. Tem que ser original. Rima certeira e fatal. A rima é um tiro e o som é uma rajada. Vai segurando que é de graça pra fazer um rap bom. Tem que ser original. Rima certeira e letal. Aê, mais um rap feito de coração, verdadeiros na missão, meu irmão. Tá ligado? O rap não para e vai além. Honra a cantoneira, veja bem, escute alguém de missão verdadeira. Não rima besteira, precisão, letra certeira. A luta é constante de segunda a segunda-feira. Rajada, pic, de clac, peso pesado e forte. No hip hop eu não estou por hip hop. Oceano musical, racional, mil grau, estilo original. Humildemente eu apresento o arsenal. Sua mente pode ter mais poder do que qualquer beat, então acorda pra viver. A lógica em lutar, estourar no norte. Acorda pra vida, ou durma pra morte. O conteúdo é precioso, mais valioso que o malote. Já decidiu qual será o seu passaporte? A rima é um tiro e o som é uma rajada. Vai segurando que é de graça pra fazer um rap bom. Tem que ser original. Rima certeira e fatal. A rima é um tiro e o som é uma rajada. Vai segurando que é de graça pra fazer um rap bom. Tem que ser original. Rima certeira e letal. Primeiramente a Deus, rei dos reis, que nos dê força mais uma vez. Na ética em que seguimos, a razão prevalece. Quem não é, sai fora. Quem é, fortalece. É trilha sonora que novamente apavora. O murro que comemora, bico sujo cai fora. Nas rádios, nos carros, até no seu celular. Nos becos, escolas, em qualquer lugar. Nas pistas, dos bailes, pros mano e as mina dançar. A voz imortal até onda cansar. O moleque de rua girar, moinho de vento disparar. Raciocínio fortalecer o movimento. Poderia estar em um caixão, numa cela, mas escolhi os versos que a favela considera. Um salve pra galera, debaixo do palco aglomera. Olhou e viu favela, máfia, nova era. A rima é um tiro e o som é uma rajada. Vai segurando que é de graça pra fazer um rap bom. Tem que ser original. Rima certeira e fatal. A rima é um tiro e o som é uma rajada. Vai segurando que é de graça pra fazer um rap bom. Tem que ser original. Rima certeira e letal.